Abrindo com chave de ouro mais uma edição do Clube do Caipirão, Rastro na Areia com Duduca e Dalvan. Clube do Caipirão, abrindo o baú da música sertaneja. Seja muito bem-vindo, companheiro amigo amante da canção cabocla, ao Clube do Caipirão. Vamos juntos defendendo a tradição. Clube do Caipirão. Na ponta da agulha, o último adeus com o trio Parada Dura na sua mais conhecida formação, com Creone, Barrerito e Mangabinha. Essa é de 1981. Você está ouvindo Clube do Caipirão. Queremos nesse chamamé homenagear um grande amigo, saudoso senhor Quirino Rodrigues. Minha viola eu esqueci. escrevia esta canção. Cantando falo a história da vida de um campeão. Cresceu na linda canteira, criando boi alongado, lá pro lado do Rio Verde, Rio Paçoca e Salgado. Uma vida de humildade, de pura simplicidade, morando lá no cerrado. Todo ano ele viajava, tocando carro pesado, na carga arroz e feijão, pra trocar no povoado, por café, sal e açúcar, querosene e algum pano, 300 quilos de compra pra durar todo ano. Sol e chuva, noite e dia, num espigão sempre ouvia o carro de boi cantando. 30 dias de regresso, 16 bois ajochados, puxava o carro de boi, já tordado no cerrado, pra não atolar no rio, ensinou os bois carreiros, no grito que ele dava, boi berrante, boi copeiro, dobrava força na mão, batendo o joelho no chão, saindo do atoleiro. Atrás de um grande homem, vem uma grande mulher, sua esposa Dona Luzia, enfrentando o que vier. Fazenda Piracanjuba, recanto onde morava, sempre no final do dia, um tempinho ele arrumava. Pegava a sanfona na mão, perto do carramanchão, um bom chamamé tocava. Toca, Buxim, toca, como tocou em nossos corações. Rodrigues partiu para a eternidade, deixando em nossa memória lembrança e muita saudade. Seus cabelos cor de prata, mais de 90 janeiros. Resumo assim a história desse grande fazendeiro, com talento e traquejo no trabalho e no manejo. Seu chefe foi um pioneiro. O carro e a boiada estão chorando comigo. Eles perderam o dono, eu perdi um grande amigo. O melhor da nossa raiz, Clube do Caipirão. Na mesa de um bar, madrugada, você é culpada porque me ajudaste com ela. Madrugada, momento exato em que ela sorrindo jurou me amar. Ela já sabe quem sou, somente não sabe onde estou e com ela preciso encontrar. Aquela mulher, madrugada, eu dou o que tenho até minha vida se ela de braços abertos, se ela vier. Madrugada, fim de noite, lhe peço por Deus, me mande de volta esse amor, se puder. Aô, saudade, ouvimos aí Fim de Noite com Juliano e Jardel. Antes tivemos Luiz Goiano e Gircel da Viola, Fazenda Piracanjuba. E o último adeus com o trio Parada Dura. É só modão aqui no Clube do Caipirão. Música caipira o tempo todo. Clube do Caipirão. Estamos apresentando o programa Clube do Caipirão com Luiz Henrique Pelícia. É o Clube do Caipirão, produzido para você que gosta de moda boa, preserva a tradição e é apaixonado pela cultura brasileira. Música caipira o tempo todo. Clube do Caipirão. Como eu sempre digo, aqui é muita moda e pouca prosa. Vamos ouvir Mágoa de Boiadeiro com Sérgio Reis. Pontes sobre os rios, nem asfalto nas estradas. A gente usava quatro ou cinco sinueiros pra trazer os pantaneiros no rodeio da boiada. Mas hoje em dia tudo é muito diferente. O progresso, nossa gente, nem sequer faz uma ideia. Que entre outros fui peão de boiadeiro. Por esse chão brasileiro, os heróis da epopeia. Tenho saudade de rever nas frutelas as mocinhas nas janelas acenando uma flor. Por tudo isso, eu

pesadelo. Já não tenho mais no meu coração a mulher que amo. Meu Deus, como é triste a dor da solidão. Machuca demais meu pobre coração. Se ela não voltar, choro pra mim mesmo, morro de paixão. Se ela não voltar, choro pra mim mesmo, morro de paixão. Clube do Caipirão. Me deixa aqui sozinho, conversando com a saudade. Na mesa deste bar estou sentindo bem. Aqui eu tenho tudo, companheiros mais sinceros, dois tangos e boleros para recordar meu bem. Porém o meu desejo era tê-la em meus braços, mas vejo que o fracasso foi a causa do meu fim. Eu trago no meu peito um coração cheio de mágoas, batendo acelerado para judiar de mim. Estou aqui na mesa, neste canto tão sozinho. Só vejo em minha frente a cortina do passado. Escuto na parede o tic-tac de um relógio que aumenta a tortura de um homem apaixonado. Cigarros e bebidas, uma taça e um cinzeiro são os meus companheiros desta noite tão sofrida. Herança da mulher que hoje vive em outros braços, sorrindo porque sabe que minha alma está ferida. Aqui eu tenho tudo, companheiros mais sinceros, pois tangos e boleros para recordar meu bem. Me deixa aqui sozinho, conversando com a saudade. Na mesa deste bar eu estou sentindo bem. Saudade é crioulo e juvenil, conversando com a saudade, o coração não aguenta, meu Deus do céu. Antes tivemos A Dor da Solidão com Teodoro Sampaio, música nova do disco novo, e Mágoa de Boiadeiro com Sérgio Reis. Vamos juntos defendendo a tradição aqui com o Clube do Caipirão. Você está fazendo uma viagem pela história da nossa música sertaneja. Clube do Caipirão. A intenção do nosso programa não é apenas tocar músicas do sertanejo caipira, mas também trazer informações que geralmente ficam de fora em outros programas do mesmo gênero. Por conta disso, as parcerias e nossa audiência crescem cada vez mais. E esse sucesso nós devemos a você, que é o nosso maior parceiro. Defendendo a tradição. Programa Clube do Caipirão. Essa moda é do nosso amigo JC, lá de Ribeirão Preto. É do JC e Toninho. Sorte a moda, Luquinha. O Menino de Barro. Escuta a história. Dia a dia eu contemplar da janela do meu lar uma história interessante e agora vou contar. Chamava minha atenção, passava horas olhar. Um menininho inocente lá no quintal a brincar. Com ele eu me diverti, sem sair do meu lugar. Meu pensamento passeava, eu deixava me levar, sem saber da minha presença, que ficava te espiar. A minha felicidade era ver ele brincar.

siga a gente no Twitter, @ClubeDoCaipirão, no Facebook, Clube do Caipirão. Para ficar por dentro do nosso mundão caboclo, www.clubedocaipirão.com.br. Acesse o nosso portal, clubedocaipirão.com.br, o melhor da cultura sertaneja da internet. Agora chegou um dos momentos mais esperados do Clube do Caipirão. É hora do humor caipira. Para o que você está fazendo, chegue mais próximo do rádio, aumenta o volume e vamos rir juntos com o gauchinho Paulinho Micharia. Agora, no Clube do Caipirão, humor caipira. Mas como eu ia lhes dizendo, moçada, o assunto agora é o pessoal de mais idade que nós, não é? Vamos mexer com os velhinhos agora. Eu tenho um avô que tem 120 anos, é? Ele tem um primo dele que tem 132. É, o mês passado morreu o irmão mais novo dele. Morreu com 99 anos. Tava os dois velhinhos no velório comentando: tadinho, partiu tão moço, né? O mais velho falou: eu sempre soube que esse menino não ia se criar. Imagina, né? É, o meu avô chegou em casa depois da lida, demolido do machado. Gritou pra minha avó: faz um chimarrão pra mim de erva velha boa. A vovó respondeu: não tem mais água, velho, quente. O meu avô falou: vai lá fora ver se não tem mais lenha, velha, rachada. A vovó foi e voltou: só tem mais um pau, velho, podre. Eles estão sempre assim, os dois, sempre brincando, né? A juventude deles é eterna por causa do bom humor deles. Comemoraram 80 anos de casado, 23 de namoro e 11 de noivado. No dia dos 80 anos de casado, 3:30 da manhã, a minha avó pulou da cama, correu na cozinha, tomou 3 goles de pinga. Aquilo deu um arrépio no corpo dela. Ela entrou no quarto e gritou pro vovô: véio! Ai, meu velho, estamos comemorando hoje 80 anos de casado. Tu quer que eu vá no terreiro matar uma galinha, matar um porco, matar um marreco? O vovô falou: não mata, velha! Não mata, porque os bichos não têm culpa! Ela ficou doida com ele. É? Quando foi de meio dia, casa cheia de gente, a vovó entrou correndo na sala e gritou pra ele: véio! Ai, meu velho, faz tanto tempo que tu não me procura! O vovô falou: também, velho, tu não te esconde! Ela ficou mais brava, hein? Ela pensou: tem que pegar ele agora, no meio das visitas. Ele tinha um costume feio de chamar ela por apelido, não é? O apelido só pega quando a gente não gosta, fica brabo. É, o meu apelido era pra ser Montanha. Me chamaram de Montanha, eu fiquei faceiro, cheio do grau. Não pegou o apelido. Me chamaram de Micharia, fiquei brabo. Pronto, pegou. Vou fazer o quê? E o vovô e a vovó têm 6 filhos. Ele apelidou ela de Mãe de 6. Mãe de 6, faz o almoço. Mãe de 6, faça o café. Mãe de 6, vem cá. E a vovó, cheia com aquilo, pensou: agora eu pego ele. No meio das visitas, ele gritou pra ela: Mãe de 6. E ela respondeu: o que é que foi, pai de 4? Nunca mais. Nunca mais. Um dia eu falei pro vovô assim: mas vovô, o senhor com essa idade toda, é um menino, é jovem, o senhor não vai ficar velho nunca. E ele me respondeu: meu filho, o homem só percebe que tá ficando velho é quando o trabalho começa a dar prazer e o prazer começa a dar trabalho. É, pra mim não, eu não tenho prazer não, trabalho não. É, que coisa de louco é essa? Onde é que já se viu? Eu ia levando o vovô no médico e ia passando perto de uma fazenda, uma estância linda. Uma coisa linda, que é uma pintura da estância. O vovô: meu filho, para o automóvel, para o velho, tem que fazer xixi. Parei o automóvel, o vovô foi no costadinho da cerca. Tava lá o pobrezinho fazendo as necessidades. Quando deu o trimilico, ele me disse: ah, meu filho, nada melhor do que a gente mijar no que é da gente. Eu falei: nossa, vovô, essa fazenda aí é do senhor? Ele falou: não, mas as botas são. Então, peguei o vovô e a vovó, botei no automóvel e levei pro zoológico pra passear. Beleza, ver os animais, tudo lá, né, os outros. De repente, a gente passeando por ali, o guia do zoológico viu o casalzinho de idade. Opa, temos aqui um casalzinho com 80 anos de casado. Vamos falar sobre a vida dos animais. Todo ser vivo ama. Temos ali, por exemplo, o leão, que namora com a leoa 40 vezes por mês. A vovó falou, tá vendo, velho? Temos ali o macaco, que namora com a macaca 30 vezes por semana. Diz a vovó, tá vendo, velho? Temos ali o coelho, que namora com a coelha 50 vezes por minuto. Diz a vovó, tá vendo, velho? E temos ali atrás o rinoceronte. Ah, o rinoceronte namora com a rinoceronta uma vez só por ano. Diz o meu avô, tá vendo, velha? A vovó falou, deve ser por isso que tem chifre até no nariz, né? A velhinha não perde, né? A velhinha é demais. Estavam os dois proseando, vovô e a vovó. E o meu avô disse, véia, me conta uma coisa. A gente vive junto há tanto tempo, nunca tivemos brigas, não é mesmo? E a vovó falou, pois é, meu velho, me diz uma coisa, alguma vez tu já me traiu? O vovô quis se aparecer. Ah, minha velha, eu já fui infiel pra ti uma vez só. É, te lembra daquela moça bonita, Genoveva Godofreda, linda, de cabelos longos, cuidava da casa da estância pra nós, linda, uma barbaridade, daquelas de fazer lambari de sanga, nadar de ré, de tão bonita que era. E a vovó falou, me lembro, velho. Pois é, velho, tu acredita? Aquele corpo todinho foi meu. E tu já me traiu alguma vez, velha? A vovó falou, uma vez só, velho. Tia, lembra daquele corpo de bombeiro que tinha aqui perto? Aquele corpo todinho foi meu. Tava os dois proseando, né? Batendo um papo. Diz a vovó, véi, me diz uma coisa, se eu morrer primeiro que tu, o que é que tu vai fazer? Ah, velho, Deus me livre que tu morra. Ah, eu quero tu viva sempre, velhinha. Olha, mas se tu morrer primeiro que eu, Deus alive que aconteça, mas é possível. Eu vou fazer uma homenagem bonita. Eu vou lá no teu túmulo, vou mandar escrever assim. Aqui jaz a minha véia, fria como sempre. Diz a vovó, é, velho? Pois então, se tu morrer primeiro, eu vou mandar escrever assim. Aqui jaz o meu véio, até que enfim durou. Um outro avô meu, bem, velho, é avô emprestado, não é avô carnal, mas é como se fosse, né? É, eu não vou dizer o nome dele. Ele me disse assim, Paulinho Micharia, tô muito desiludido da vida. Que é que foi, vovô? A velha me abandonou, fugiu com o moço mais novo. Ele levou quase tudo que tinha, mas deixou algumas coisas de valor que eu quero vender. Tu souber de algum comprador? Eu falei, mas vovô, o que o senhor quer vender? Eu quero vender tudo que a velha deixou lá em casa, não quero lembrar mais dela. Ela deixou uma bacia de lavar a velha, furada. Ela deixou um pinico de mijar floreado. Uma estalta de Jesus da marca Inri. É, um gato de comer rato. Um cepo de sentar redondo. Uma vaca de comer leite. Uma máquina de costurar véia sem dente. Um fogão de esquentar véio a lenha no inverno. Um banco de alisar pau de carpinteiro. E uma mesa de comer véia de quatro pés. Até hoje não vendeu ele, tadinho do velhinho, né? Mas pra encerrar o assunto, a minha mãe conta que a minha avó contava que a minha bisavó, 5 horas da manhã, entrou no quarto da empregada, tá o chinelinho de pelo do meu avô lá. Ela chamou a empregada. Esmeralda, como é que tu explica o chinelo do meu marido aqui no teu quarto? A empregada falou, não sei, patroa, ele sempre vinha de pé no chão. Humor Caipira. É o Humor Caipira aqui no Clube do Caipirão, com Paulinho Micharia brilhantando o nosso programa. Clube do Caipirão é tradição caipira. A saudade bate no peito e o coração do caboclo não aguenta, a lágrima corre nos olhos. Que é isso? Vamos ouvir goiano e paranaense, a sereia e o nego d'água. Quase não. arrochei para ser somente minha. Uma sereia rainha do fundo da água tirei. Sereia, eu passei seus carinhos, seus agrados. Eu confesso que gostei. Beijo doce igual dela, ainda eu não achei. Meu mundo ficou vazio. Sereia pulou no rio. Pra onde? Sereia procurar. O rio era muito fundo, eu não sabia nadar. Tomei pinga na garrafa, preparei minha tarrafa pra de novo arremessar. As pernas tremia, aumentou a minha mágoa. Peguei, foi o nego d'água, credo em cruz, Ave Maria. Clube do Caipirão. Foi meu amor quem me deu. Vivia sempre sozinho, de tristeza ele morreu. Nunca mais ele cantou. Mas que saudade ele deixou. Para meu sonho despertar, mas como é triste. Ganhei um passarinho, foi meu amor quem me deu. Bebia sempre sozinho, de tristeza ele morreu. Nunca mais ele cantou. Mas que saudade ele deixou. Para meu sono despertar, mas como é triste. Mas como é triste o meu viver para o dia amanhecer. Sempre eu via o seu cantar. Tenho uma esperança também tenho uma lembrança e de meu pobre passarinho. Nunca mais ele cantou, mas que saudade ele deixou para meu sonho despertar. Mas como é triste, mas como é triste o meu viver para o dia amanhecer. Sempre ouvia o seu cantar. O melhor da nossa raiz, Clube do Caipirão. Meus momentos, além de muito amor, nós somos bons amigos. Amamos por desejo, não existe obrigação. Me dou bem com você e você se dá comigo. Um dia nós amamos, no outro dia compreendemos. Juntamos os problemas e tentamos resolver. Amor e amizade é a receita principal. Felicidade existe para quem sabe viver. Dia sim, dia não, a gente se explica sem ofensa. Se eu falo, você pensa. O importante é conversar. Dia sim, dia não, a gente se abraça, se devora. Nem vê o tempo indo embora quando é hora de amar. Nós somos amigos de causar bastante inveja. Temos muito amor pra ninguém botar defeito. Gosto de você do jeitinho que eu conheço. Você gosta de mim como sou de qualquer jeito. Amamos por desejo, não existe obrigação. Não temos fingimento, o defeito de verdade. Podemos repetir nosso amor no mesmo dia. Porém, tudo depende do momento e da vontade. Dia sim, dia não, a gente se explica sem ofensa. Se eu falo, você pensa. O importante é conversar. Dia sim, dia não, a gente se abraça, se devora. Nem vê o tempo indo embora quando é hora de amar. Oh, vontade de comer mirra inchada, coice e quebrar a tábua da cocheira. Meu Deus do céu. Oh, meu Deus do céu, que é isso? Amor e Amizade, João Mineiro e Marciano. Antes tivemos Meu Passarinho com Campanha e Cuiabano e A Sereia e o Nego d'Água com Goiano e Paranaense. Clube do Caipirão é tradição sertaneja. Estamos apresentando o programa Clube do Caipirão com Luiz Henrique Pelícia. Que maravilha, é uma satisfação imensa estar aqui junto com você, recordando grandes sucessos, matando saudades e apreciando as novidades do nosso mundão sertanejo. Clube do Caipirão é tradição sertaneja.

café goiano do som da viola. Pra ser mais exato, eu falo em Barretos. Tropas descansando lá no corredor das modas trovadas em lindos duetos. Chegava na frente cargueiro e madrinha, trazendo cachaça, jabá e farinha, pra queima do ar acendia os gravetos. Que já atravessou grande centenário, montado num burro manso e marchador, o tempo traçou o meu itinerário. A poeira vermelha e o sol ardente me acompanharam num belo cenário. De piranha, frio e chuva forte, o vento de agosto e a sombra da morte só abrilhantaram o meu relicário. Aqui na plateia, nessa arquibancada, um peão sem laço, espora e gibão aplaude de pé grandes profissionais que enfrentam o lombo de um bravo pagão. Depende do pulo e da gineteada pra ouvir a galera gritar de emoção. Espora batida no peso da idade também faz meu peito vibrar de saudade dentro da arena do meu coração. Meu Brasil, boiadeiro, sou você, sou a sua memória. Sou peão, centenário, sou caboclo, sou parte da história. A qualidade da boa música sertaneja é só aqui no Clube do Caipirão. E quando a noite desce com seu negro véu, até parece que se ouve lá no céu a voz saudosa de um triste trovador. Chico Mineiro canta pra nosso quando perde uma ribada. Junto à capela eles faz sua posada. Reza uma prece pedindo pra santa imagem pro outro dia ser feliz na sua viagem. E quando a noite desce com seu negro véu, até parece que se ouve lá no céu a voz saudosa de um triste trovador. Chico Mineiro canta pra nosso Senhor. As caboclinhas lá do centro do sertão, trazendo flor, também faz sua oração. E uma viola que o tempo descorou é o que resta do maior dos cantador. E quando a noite desce com seu negro véu, até parece que se ouve lá no céu a voz saudosa de um triste trovador. Chico Mineiro canta pra nosso Senhor a voz saudosa de um triste trovador. Chico Mineiro canta pra nosso Senhor. Zico e Zeca, quanta saudade em Capelinha do Chico Mineiro de 1963. Antes tivemos Batom e Fernando, dupla nova, defendendo a viola, Peão Centenário e Lá Onde Eu Moro, Tião, Carreiro e Pardinho. Aqui é só modão, caboclo. Música caipira o tempo todo. Clube do Caipirão. Quer conhecer a nossa equipe e ficar bem informado sobre o universo da música sertaneja? clubedocaipirão.com.br. Lá você também encontra curiosidades do nosso mundão caipira, conhece nossos parceiros, se familiariza com nossos colunistas semanais e pode fazer o seu pedido musical. www.clubedocaipirão.com.br. Acesse o nosso portal clubedocaipirão.com.br, o melhor da cultura sertaneja na internet. Agora os trovadores do Brasil, Tibagi e Miltinho, Passarinho do Peito Amarelo. Ao regressar de um ninho destruído, passou voando passarinho, com suas asas quase sangrando, sua companheira vai procurando. Quando ele cansa, para e canta, ninguém compreende que está sofrendo. Desesperado, desaparece, só Deus quem sabe que vai chorando. Ai, passarinho, canarinho do peito amarelo, eu também sofro grande amargura, porque amei uma criatura que hoje me faz sofrer como a ti. Eu que amava com toda minha alma e te adorava com imenso ardor, não foi bastante para prender-te, eu fracassei, perdi teu amor. Ai, passarinho, canarinho do peito amarelo, eu também sofro grande amargura, porque amei uma criatura que hoje me faz sofrer como a ti. Clube do Caipirão, primeiro lugar em todo lugar. Lambareda corredeira, lambareda corredeira, recorde comigo, moça solteira, lambareda corredeira. monta morena na garupa do burrão, que o burro pula eu acho bom. Se o burro pega por lá, eu faço Paraná e fora. Se meu santo ajudar, eu levo a morena embora. Lambareda água parada, lambareda água parada, recorde comigo, mulher casada, lambareda água parada. Me pergunto por que eu não gosto de trabalhar. Trabalhar eu não trabalho, o dinheiro eu tenho pra me gastar. Não trabalho porque posso, o dinheiro eu tenho pro meu negócio. Não é da conta de ninguém, procura dinheiro comigo tem. Deixa as meninas me querer bem. Parmeiro, parmito, da dança que eu aprecio, o catira é o mais bonito. Grandes clássicos da nossa canção, Clube do Caipirão. A buzina é metal, no banco. lado, espingarda 28, Tucano, trochado, facão, jacaré, bem embainhado, cavalo, petiço, hoje vai lotado, tenho no arreio, dois tempos engraxado, ponho na garupa, bem atravessado, o petiço traz, o mateiro amarrado, vem pingando sangue. Onde foi chumbado? Eu toco a buzina chamando a causada. Ai, ai. Caçada, ai, ai. Muito bonita moda, hein? O Caçador Jacó e Jacozinho. Essa gravação é de 1975. Antes tivemos os Catireiros Vieira e Vieirinha, Recorte Moderno, e Passarinho do Peito Amarelo com os Trovadores do Brasil, Tibagi e Miltinho. É o Clube do Caipirão para todo o nosso Brasil e o mundo, defendendo a tradição da nossa terra. Você está fazendo uma viagem pela história da nossa música sertaneja. Clube do Caipirão. Estamos apresentando o programa Clube do Caipirão com Luiz Henrique Pelícia. Opa, para você que tá chegando agora, estamos apresentando o Clube do Caipirão com as mais belas canções do sertanejo tradicional. Seja muito bem-vindo. A melhor programação caipira do seu rádio. Clube do Caipirão. Levanta o braço direito, companheiro Zé Luquinha, sinal que tem disco rodando, tem disco na agulha. É verdade. Vamos ouvir a Colina do Amor com Léo Canhoto e Robertinho. Cansado de andar procurando alguém que queira ser meu bem. Andei pelo deserto ardente, mas infelizmente não achei ninguém. Cruzei montanhas e cidades, planícies que não tem mais fim. Será que Deus não fez ninguém que dê certo pra mim? Minha estrela irá brilhar mostrando o meu estradão. Por onde seguirei sorrindo, encontrar a dona do meu coração. Tremendo beijarei seus lábios, os anjos cantarão um hino. Daí nossos dois corações terão um só destino. Da colina verde a nossa casinha eu vou construir.

viola e violão é atração nacional. População da cidade hoje gosta e admira. Vejo o povo da alta no nosso estilo caipira. Amigo, preste atenção, o talento é nato e não se faz. É o nosso sistema bruto, João Carreiro e capataz. Minha viola é caipira, tem as 10 cordas de aço. De janeiro a janeiro ela tine nos meus braços. Nunca tive professor pra fazer o que eu faço. Eu canto desde menino e nunca tive embaraço. Amigo, preste atenção, talento é nato e não se faz. É o nosso sistema bruto, João Carreiro e capataz. Meu pagode é violento, é igual às ondas do mar. Quando passa um, vem outro pra ocupar o seu lugar. Minha viola é venenosa e só espalha alegria. Tristeza não passa perto porque se contagia. Amigo, preste atenção, o talento é nato e não se faz. É o nosso sistema bruto, João Carreiro e capataz. No castelo sou um rei, no mar sou um tubarão. No truco eu sou um zabi, na selva sou um leão. Na terra sou uma carreta e no ar sou um avião. No braço desta viola sou violeiro campeão. Amigo, preste atenção, o talento é nato e não se faz. É o nosso sistema bruto, João Carreiro e capataz. Você está fazendo uma viagem pela história da nossa música sertaneja. Clube do Caipirão. Estamos apresentando o programa Clube do Caipirão com Luiz Henrique Pelícia. É o Clube do Caipirão, produzido para você que gosta de moda boa, preserva a tradição e é apaixonado pela cultura brasileira. Música caipira o tempo todo. Clube do Caipirão. Aqui o sucesso não para, a moda continua. Vamos ouvir Seresteiro da Lua com Pedro Bento e Zé da Estrada. Janela, querida, venha ver o luar cor de prata. Venha ouvir o som deste meu pino na canção de uma serenata. Sei que dorme sonhando com outro, desprezando quem é teu amor. Quem tu ama, de ti nem se lembra. Quem te quer,

roda mundo e passa era, quem tem fé não desespera. Larai, a sorte sempre melhora, existe tantas belezas aqui nesta redondeza que meus olhos tanto explora. Se eu pudesse declarava, no mesmo instante mostrava que meu coração adora. Sua nobre cor morena comparou com o açuceno. Ou se não com a flor da aurora, que de todo vegetal tem seu brilho natural, é uma flor que não descora. Se pudesse eu te via 30 vezes em um dia, 2, 3 vezes por hora. Os traços do vosso rosto maltratam qualquer caboclo. Larai, cativam quem te namora. Francamente, meu amigo, quero ver se eu consigo um plano que não é de agora. Eu sempre tive desejos de dar abraços e beijos nesta rainha da flora. Se eu conseguir o meu plano, acho que no fim do ano, Larai, este meu sonho vigora, vou fazer uma casinha para pôr esta rainha. Quero ver quem me ignora. No jardim todo florido, eu serei um bom marido e ela minha senhora. O melhor da nossa raiz, Clube do Caipirão. Quando escuto uma corrida, serra abaixo descambando, a lembro do goianinho quando tinha 15 anos. O seu pai virou e disse: tome lá minha 2 campos, acompanhe os caçadores que já não tô enxergando. Pegando uma cartucheira, colocou em sua cintura e falou pros companheiros: não repare na estatura, tenho fé que esse menino vai fazer boa figura. Se ele puxou o pai, a chumbada é segura. Naquelas matas sombrias, onde que as pintadas pera, soltaram os americanos bem no pé de uma serra. A onça tava miado que tremia toda a terra. Goianinho de coragem ficou sozinho na espera. Quando a corrida apontou, 2 tiros abalou sertão. Goianinho foi ligeiro e acertou no coração.